A noite vai e eu neste abandono, sentindo falta do meu bem querer. Galo cantou, eu não peguei no sono, mais uma vez tô vendo o dia amanhecer. A noite vai e eu neste abandono, sentindo falta do meu bem querer. Galo cantou, eu não peguei no sono, mais uma vez tô vendo o dia amanhecer. Amor, se tu soubesse como sente o coração que vive ausente de alguém que tanto amou. Eu sei, você viria como sonho me tirar deste abandono, me fingir com teu calor. Eu sei, você viria como um sonho me tirar deste abandono, me cobrir com teu calor. E de manhã, quando o dia clarear, ouvi o bem-te-vi cantar pra contemplar nosso prazer. Amor, você sabe que é meu dono, me tirar deste abandono, mas tá só você querer. Amor, você sabe que é meu dono, me tirar deste abandono, basta só você querer. Eu sei, você viria como um sonho me tirar desse abandono, me cobrir com teu calor. Amor, você sabe que é meu dono, me tirar desse abandono, basta só você querer. Thank you.